Gimo Mendes nasceu em Nampula e viveu na ilha de Moçambique, onde cresceu influenciado pela diversidade musical, fruto de um cruzamento de cultura dos vários povos que durante séculos passaram por aquelas terras. Em 1974, embalado pelos ventos da Revolução Moçambicana, começou a compor músicas na língua materna como forma de protesto às autoridades portuguesas, visto que era proibido cantar na língua nativa. No início dos anos 80, fundou juntamente com outros colegas o grupo Aiofuro, inspirando-se em ritmos tradicionais da ilha de Moçambique. Com muito trabalho e admiração, Gino Mendes recebeu o reconhecimento do grande público pelos palcos por onde passou e gravou vários discos em colaboração de Peter Gabriel. Zo zo zo zo nigahie ku o higilale.